Este programa tem o patrocínio da Associação Nacional de Ideias para Programas de Rádio começados com a letra 3. Caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à 21ª edição do programa 3 em ponto para este dia. O dia que, no caso, é nem mais nem menos que o do mil... Aliás, o 26º dia do primeiro mês do 1014º ano depois de Cristo. É verdade. Estamos aqui comigo, Carlos Bonaparte, com a Adriana Pequeno, com a Orquestra Sinfónica Canina de Vila Nova de Gaia. Olá, Adriana, muito boa tarde. Boa tarde. Onde é que está a Orquestra Sinfónica Canina? Não ouves? Ah, já ouvi. Está aí o maestro. Boa tarde, ouvintes. Cá estamos nós para mais um domingo que... Bem, vamos lá ver se... Se é de chuva ou não. Tarde. Eles dizem que vai ser nublado, mas... Vamos lá ver. Sempre pode dar para uns passeiozinhos. Hoje, o tema, portanto, do nosso programa é música country. Um género de música que não é muito divulgado em Portugal. Pelo menos eu não conheço, assim, grupos portugueses country. Não. Mas, claro, existirá algum, não é? Mas não. Sim, nós é que não sabemos. Ao menos eu não sei. Este género faz-nos lembrar muito e reportar a nossa infância aquelas brincadeiras cowboys e os índios. Também há aquelas séries da Bonanza e Doutora Queen, que nos anos 80 e 90, salvo erro, davam nas nossas televisões. E também há uma célebre musiquinha da Susana, não é? E a Caravana, que há várias versões. Eu cá no canto... que também tem a ver assim com os cowboys e umas coisas assim, e umas caravanas a passar. Exatamente, é só mesmo. Ah, oh, Susana, não chores mais por mim. A passar a caravana, a Susana olha para mim. Havia um soviético e um carro aos tramotões. Cowboys e caminhagas a comer os seus botões. Calma. Há outras versões. Mas eu conheci outra. Pois, eu sei. Aprendi na escola. Pois, eu também. Mas gostava mais desta. E pronto. Acho que não tenho assim mais nada que dizer. Ah, também a música country também está muito ligada aos rodeos. Mas que também não são típicos de cá. Aqui não há rodeos. Há touradas, mas não rodeos. É verdade. Mas há touros mecânicos. Pronto. É assim uma espécie. E também há alguns portugueses que mereciam ir para o rodeo. Sim. Para depois serem parte de um rodízio. Também. Será mais para os canibais. Boa. Olha, para vocês, tu sabias que há um barco, um navio à deriva no Atlântico, cheio de ratos, canibais? Eu não. É verdade. Ah, que bom. Ao menos não me passa fome. Não. Bem, quer dizer, o último que ficar sozinho é esse coitado. Tem que se comer a ele próprio ou então morre. Pois, é mais por aí. Também se continuar a comer ele próprio, acaba por morrer também, portanto. Pois, lógico. Ou então vai à pesca. Que não falta peixe. Também é verdade. Então só para um é fácil, não é? Que um peixe dá para um rato, dá para uma semana inteira. Pois, só que corre isto de... Depois de ficar fora de ser apanhado ele. Por algum tubarão ou assim? É também mais provável. E aí, pronto. Acabou-se. Não encontro nenhum português, nenhum grupo português de música country. Pois já. Já estava a ver que não. Era muita sorte. Não, acho que nós não temos. Não temos esse género enraizado. Acho que ainda não houve assim nenhum grupo ou cantor que se encantasse por este género musical. É difícil, porque é um género mais. Aqui nem é bem um género dos Estados Unidos, é mais um género de uma região, aqui é mais para a Louisiana e por aí. É. Não é, nem é na América toda, quer dizer, acaba por ser porque é um país, mas não é. E vai ali até ao Canadá, não sei o que, mas não fica, não passa muito daí. É Louisiana, Tennessee, Texas, é por aí. A Louisiana é o mais fulgurante, assim. Mas sim, mas é um facto. Que coisa. É um género engraçado. É. O que é que temos para hoje para abrir a nossa edição? Conta-nos. Então, vamos ter 8 segundos, com a música 8 segundos. É um grupo que é formado desde o ano 99, que é quando participou no concurso Cartas Musicais, organizado na cidade de Juárez, ou seja, penso que isto deve ser do México, por uma importante companhia cervejeira. Uhum. Foram finalistas na etapa regional, passaram à nacional, mas não tiveram muita sorte na final. Mas mesmo assim mantiveram-se com o seu propósito de continuar nestes cenários de concurso e de serem conhecidos. Durante esse mesmo ano, eles continuaram a dar-se a conhecer e participaram na Feira Expo Juárez, assim como também em vários eventos organizados por distintas estações de rádio locais. Em 2000, são convidados a participar no primeiro festival de música country, o Country Fest, organizado na cidade de Chihuahua, México. Deve ser esta cidade que deve ter vindo os cãezinhos, aqueles cãezinhos de Chihuahua, que são muito irritantes no ladrar. Chihuahua! Chihuahua! E onde contaram com a participação de vários intérpretes importantes deste género musical, como por exemplo. O Wild West, Tom Jones, o Botas e Terranas, Mesquita, Coyote, o Andy Cruces, o Sérgio Abundis e os School Dancers. E destes não tenho mais nada a dizer. Próxima paragem. Os próximos. Vamos ter os Alabama com Mountain Music. É um grupo de música country, criado em 69, em Alabama, claro. Cuidado, já aprendi bem. Em Fort Payne, Alabama. O grupo acabou em 2007. Tinham como primeiro nome Wild Country. Interessante. E o grupo fez o circuito do de South, ai meu Deus, Southeast Bar nos inícios dos anos 70 e começou a escrever as músicas originais. Uhum. Eles mudaram o nome para Alabama em 77 Esta música é de 82. Ai, meu Deus. Do álbum Mountain Music, salvo erro. O grupo reuniu-se agora em 2013 para fazer uma turnê. Eu estava a achar estranho, já vi aqui os Alabama nas principais contagens. Para celebrar os 40 anos de carreira. E ficamos por aqui ou vamos mais alguma? Ah, peraí, 40. Então, mas eles não começaram em 69? Pois, pelos vistos, foi formado em 69. Pois, e se mudaram em 77, então só seria 40 anos em 77. Ainda em 2017. Este grupo não foi aquele grupo que cantou também aquela música que o... Como é que ele se chama? O não. Kid qualquer coisa fez uma versão, uma música do Oma Alabama, uma coisa assim. Não sei, não estou a ver qual é que é a música coverada. Ai, meu Deus, eu lembrar-me do nome. Para já, avança para a terceira música. Hoje vai ser assim, hoje vamos começar com três músicas. Ok. E o terceiro cantor é... Gosto muito deste nome. A filha é mais conhecida agora por causa das polémicas, mas pronto, ok. Ele também foi muito conhecido no tempo dele. Billy Ray Cyrus, com Achi Breaky Heart. Ah, que giro. Ele é um ator, compositor, músico. Agora, graças a este ao videoclipe, o Line Dance tornou-se mania em todo o mundo. Esta canção foi escrita por Don Von Tress e gravada pelo cantor country Billy Ray. Lançada em 92 no seu álbum Some Gave All, Chitãozinho e Chororó também fizeram uma versão. A sério, em português. Claro. E chamaram-na de Pura Emoção. Estão mesmo a ouvir esta música? Pura Emoção, ok. Prefiro não conhecer a versão do Chitãozinho e Chororó. E foi lançada no álbum na aba do meu chapéu de 98. Esta versão fez parte da novela Corpo Dourado. Que só depois deve ter sido Pai do Globo. Exato, deve ser. Estas músicas são todas para as novelas da Globo. Realmente. Mas não estou a ver, nem sequer estou a ver esta versão. Mas também não quero, pronto. Sei que bem, este cantor, este é o único, a única música que eu sabia que tinha grande fama dele. Não conhecia outras músicas. Sei que ele depois largou a carreira para agenciar a filha, né? Ele participou em vários filmes. E também na tal série, na série de Ana Montana, com a filha, onde fazia pai, e agenciador de carreira também. Pelos vistos, teve mais fama, teve mais proveito na série do que na vida real. Pois é, porque ele fazia. Não sei se percebi. Aquilo era mesmo um bocadinho. Ou seja, tirando o irmão, acho que o irmão não era irmão. Era. Também era irmão? Não. Esse ator não lhe dizera nada aos dois. Ah! Sim, pois, mas ou seja, mas o pai era pai, o pai na série era o mesmo pai dela. Sim, sim, sim. Eu sei, isso eu sei. Mas, era muito giro a contracenar. A versão portuguesa está muito bem feita. Mas na versão inglesa nota-se a forma como ela fala para o pai. Ela não está a representar. Ela está mesmo a falar exatamente. Para o pai. É, completamente. Por isso é que se nota muito que ela é... Aliás, eu percebi logo, afim, também algumas vezes, que ela, quando está a falar com o pai, ela, quando está a falar com os outros, está a falar com os outros. Mas quando está a falar com o pai, ela é um especial à vontade. Aquilo não é apenas um ator com o outro ator ali, alguma coisa, e depois eu percebi que eles eram, pesquisei, vim a confirmar aquilo que eu tinha imaginado, que ele era mesmo pai dela. Já não estava a ver certo se o Marcelo Bernadette, que não, que o outro não era nada. Não, o ator que fazia de Joke, ou Joe, ou lá, o que é que ele fazia? O despistado, que eu estou a dizer. Mas mesmo ela em casa tinha uma grande liberdade pelos pais, tanto é que ela, antes de completar os 18 anos, portanto acho que ainda tinha 16 ou o que era, ela vivia com o namorado em casa dos pais, a fazer vida de casal, portanto, estás a ver, já tinha uma grande liberdade. Ainda mais liberdade agora ela tem. Pô, agora já é maior e vacinada. Ela agora tem tanta liberdade que já nem roupa veste, coitada. Pois. Ela agora é para se sentir livre, continuamente livre, né? Ali não tem que dar sugestões a ninguém. Ah, e para outra coisa, ela também, aos espetáculos que ela faz e a vida ativa que ela tem, nem tem que lavar roupa. Por quê? Exatamente. Então, ao menos poupa. Exatamente. Já vai mais despidas, já tem menos roupa para lavar. É, roupa na lavandaria. Exatamente. Pronto, são as três primeiras músicas da edição de hoje do nosso programa. Daqui a um bocadinho vamos a informações. Depois já ficamos com estes três temas. Uhum. E vamos então à música então. O que é que me dizes? Vamos à música? Vamos lá à música e já voltamos. Até já. Até já. See that mountain over there? Yeah, one of these days I'm gonna climb that mountain. Like Grandma and Grandpa used to play. Then I'll float on down the river to a Cajun hideaway. Domingo, 3 em ponto, na sua rádio Antena Web. Just achy, breaky heart. He might blow up and kill his man. De volta ao auditório. Sim, fomos aos bastidores e voltámos. É verdade. Pois muito bem, eu fui lá ver se estava lá a Miley Cyrus, mas... Não. Não. Acho que não, mas ela deve voltar, esqueceu-se do vestuário lá. Pois, ela podia lá estar assim a abanar a anca, não é? Como o pai faz ou na será... música. Mas ou não. Será que ela não, já não usa aquilo? Aquilo já está há muito tempo. Acho que ela se calhar não usa aquilo. Não sei, pode ter emagrecido ou engordado, não sei. O mais provável é que. Bem, com a droga que ela toma, podem emagrecer. Mas pronto. Mas agora aquilo está. Ela agora deve andar com roupa porque aquilo agora está frio. Porque eles vão lá até aos graus negativos todos e tal. Elas não estão gelo. Ela agora deve ter, por força das circunstâncias, não é que goste, que até desagrada bastante, mas deve ter que usar roupa, não é? Oh, talvez não. É que assim, com o frio, escusa de fazer plásticas, não é? Fazer plásticas? Não entendeste. Pois. Não. Não entendi, eu sou muito inocente. Como diz no publicitário, oh. Eu sou muito verde para estas coisas. Sim. Então, fica rigidinho. Pronto. Percebeste agora? Acho que já percebi. Ah, já percebi. O frio não precisa depois de plásticas? Para quê? Pois, exato, já percebi. Muito já poupou uns milhões, já viste? Ah, pois é. Pensar no futuro. Não é só na lavandaria que é os trocos, é os milhões. E ainda lucra porque é natural. É o natural, é? Exato. Depois já pode comprar mais umas mansões e por aí fora. Oh. Estás a ver? Ai, ai. Porquê que eu não sou a contabilista dela? É verdade. Fazemos aqui uns desvios. Sem ninguém saber, claro. Aqui a banda não é. Oh, isto era uma maravilha. Oh. Pois muito bem, ouvintes, informações do nosso 3 em ponto são as seguintes. A partir do dia 1 de fevereiro vão começar a haver alterações significativas na nossa programação. Bem, significativas é como quem diz. Não há outro mundo, não vai morrer ninguém, não nascer ninguém, mas vamos ter alterações substanciais na nossa grade de programas. Vamos começar pelo dia 1, aliás, pelo dia 2, porque no dia 1 não altera nada, vamos começar pelo dia 2, que é um domingo, ou seja, o próximo domingo. O 3 em ponto passa a ter apenas uma hora de duração, já não uma hora e meia, como máximo, porque às 4 regressa o programa Forró da Melhor com o Hermes Dias. O programa terá então 2 horas de duração. Digo-lhe também que vamos ter neste dia, ou seja, nesta semana, ou seja, a partir do dia 2 até o dia 9, outras estreias, que vão acontecer mais até ao longo da semana. Por exemplo, na segunda-feira vão estrear 2 programas. Aliás, um deles é um regresso e o outro é uma estreia. O programa Música Livre vai estrear às 19h15 e vai para o ar todas as segundas-feiras. Terá 15 minutos de duração. Será apresentado pela Catarina Navio e vai trazer nem mais nem menos do que músicas que são livremente e legalmente baixadas da internet. Ou seja, música livre, basicamente é isto. Música 100% legal para download. São até muitas vezes os próprios artistas que disponibilizam estas músicas para que as pessoas possam baixar gratuitamente. Ou então há sites especialistas nisto e, enfim, com as respectivas licenças Creative Commons e por aí. Portanto, são muitos motivos de interesse para conferir nestas edições do Música Livre, todas as segundas às 19h15, com 15 minutos de duração. Já antes vai regressar o Diga Lá ao Sr. Fado, um programa que desta vez terá a minha apresentação, já que o programa Nas Voltas do Globo vai acabar no próximo dia 31 de janeiro de 2014. Fica então o Diga Lá ao Sr. Fado, de segunda a sexta, às 18 horas. Vai desta forma que vamos trazer então mais música portuguesa à nossa programação. Também nessa semana do dia 2 ao dia 9, mais especificamente no dia 5 de fevereiro, regressa o programa Alto Oriente. Às quartas-feiras, das 5 às 6, vamos trazer aqui música oriental, indiana, chinesa, árabe. Vamos trazer música que não é muito habitual, ouvimos aqui nas rádios, e é fácil perceber porquê, o idioma não tem nada a ver, mas para todos aqueles que gostam deste género musical, o Alto Oriente está de regresso, disponibilizado quarta após quarta, às 5 da manhã. Bom, e para as alterações são estas, não há muito mais que se possa falar, são estas as novidades. Esperemos que tenhamos mais novidades. Ah, já agora. Ah, sim, há novidades. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Há novidades. Pois muito bem. Fica por definir para já os horários das 3 às 5 da manhã e das 3 às 4 da tarde no Canal 1 e na Antena Besta, respectivamente. Mas atenção, porque os programas Pegada à Sertaneja, Sintonia do Amor e Samba Pagode e Axé acabarão no próximo dia 31 de janeiro. Já nesta semana acabaram os programas Ritmo e Ritmo, creio que mais nada. Ah, e Mesa de Bar. São então os últimos dois programas deste aqui transmitidos pela Antena Web. Neste caso no Canal 1, Mesa de Bar. É pena que assim seja, mas bom. A vida tem destas coisas. O programa acaba. Não há mais edições de Mesa de Bar. Ah, o Brasil Braga Show, às 6 da tarde daquele domingo. Estreou na passada semana. E pronto, agora sim, são estas as novidades que eu tinha para dar. Passo novamente a informação e a bola, como quem diz, para a Adriana. Olá. Olá. Para mim. Ah, boa. Isso é ok. Então, sendo assim, é para dizer mais duas musiquinhas. Vamos ter o The Royal Singletary, penso eu que é Daryl. Assim é posto só Daryl, mas pelos vistos tem um E no fim. Com I Letter Lie, oh meu Deus. Entre 95 e 98, ele gravou 3 álbuns. Uhum. o The Royal Secretary em 95, o All Because of You em 96 e o. E agora eu perdi-me na informação. Ok? E o. Ain't It True em 98. Oi, ok. Pronto. A música foi feita em julho de 95 para o seu segundo, como seu segundo single para o álbum The Royal Secretary. Portanto, em pequeno, para todos ficarem surpresos, cantou gospel com os primos. E o irmão, que tem tudo a ver com o country, realmente. É parecido, se não terá a ver, mas é parecido. Então não, muito parecido. A seguir vamos ter as conhecidas Dixie Chicks, com o Cowboy Take Me Away. É um trio americano, música country, como nós já sabemos. Constituído por Emily Robinson, Marty Maguire e Natalie Maines. É um dos grupos femininos de maior sucesso de todos os tempos. Formado em 89, em Dallas, tendo gravado 3 álbuns de Bluegrass. Depois, após anos de luta para ser reconhecidas, a mudança nos integrantes e na sua direção musical, as Dixie Chicks finalmente conseguiram fazer um enorme sucesso nos mercados, principalmente nos mercados country e pop. No final da década de 90. As integrantes se tornaram muito conhecidas devido aos seus caráteres, às suas habilidades vocais e instrumentais também, ao seu. Já me perdi outra vez. Eu encontro-me. Estás no estúdio número 3, número 4, não sei. Exato. Ao seu senso de moda e aos seus comentários políticos. Esta música pertence ao álbum Fly de 99. E é finito. Apesar de as Dixie Chicks, pronto. Há muita coisa a dizer sobre este grupo. Porque é. Ao menos é o de todos. Acho que é o que eu conheço, pronto, ouvi mais músicas é das Dixie Chicks. Realmente não é nada estranho, mas confesso que não te associava. Não estou a associar à banda, mas sim, mas o nome não é nada estranho, não. Certíssimo então. E o que é que dizes de irmos à música? Vamos lá à música, então. Vamos lá, então. Voltamos aqui um bocadinho para a terceira e última intervenção deste nosso 3 em ponto. Isso. E para já ainda ficamos com estes dois temas que são, já agora recordamos. Aí, agora vai ser lindo. São The Royal... Espera aí, já me dei. The Royal Secretary com A Letter da Airline. E as Dixie Chicks com Cowboy Take Me Away. Yahoo! Vamos à música, então. Bora. Então, yahoo! Até já! She'd come home 6 a.m. Tell me she'd been out with friends. And I let her lie. I let her lie. And in the glare of the morning sun, She swore I was her only one, and I let her lie. I let her lie. Cause the truth was too hard to handle, and I couldn't bear to lose that girl. We were that small town scandal, but she was my only world. One teary night, she confessed her sins, but she vowed to never cheat again, and I let her lie. I let her lie. Though she tried, Lord, she could not change, and I only have myself to blame, 'cause I let her lie. I let her lie. 'Cause the truth was too hard to handle, and I couldn't bear to lose that girl. We were that small town scandal, but she was my only world. The day I left, no words were said. She was sound asleep on our double bed, and I let her lie. I let her lie. I let her lie. I let her lie. Cowboy, take me away. modo ouvintes, depois deste espaço, deste momento musical. E pronto, estamos de volta, não é? Exatamente, estamos cá de volta à última parte, com muita tristeza nossa. Mas para a semana nós voltamos com mais música country. Portanto, não é assim tanta tristeza. Pois é, para a semana voltamos, não é? Pois, espero bem que a sim. A não ser que o mundo acabe, entretanto. Pois é, isto. Eu não sei se ouvintes já repararam, eu estou aqui com alguns problemas técnicos de som hoje. A minha voz ouve-se um pouco mais abafada. Mas isto tenderá a resolver-se já no dia de hoje. Vamos lá ver se é possível ou não. Mas a resolver já neste domingo. Mas por enquanto é o que temos. E como é o que temos, é o que fazemos. Por isso mesmo. Porque quem dá o que tem mais obrigado, por uma parte, mas por outra parte também há aquela espécie de obrigação, como alguém diz, de não faltar com os nossos ouvintes. Exato. Mas eu falo por mim, porque é desanimador gravar com este microfone. Não é nada, só porque eu sou mais abafado. Não estou habituado. Mas pronto. Faz mal. É assim. É para combinar. Pronto. Olha, temos mais duas musiquinhas. Não é? Hoje não há assim para dizer, não há assim muita informação para dar. Houve aquelas. Hoje não há assim muito a dizer. Vamos então ouvir os Forajidos Country Band com Quero Decirte. Por acaso não há nada a dizer. Não te quero dizer nada. Portanto, o que é que eu posso dizer? Gaspar Madrigal, que é a guitarra elétrica e terceira voz. Ok, está aqui. E Michel Martinez, violino e segunda voz. Estes dois são. Melhor, foram os fundadores da banda, Hellride, dando-lhes a experiência necessária. Ao projeto, para formar, pois, este projeto. A eles uniram-se o Eduardo Coronado, primeira voz, vá lá, uma primeira voz. Pois, porque não sei que falaste, não havia. Para haver uma segunda e uma terceira, tinha que haver. Tem que haver uma primeira voz também, é verdade. Portanto, Eduardo Coronado, a primeira voz e guitarra acústica. Também se juntou Alan Rodrigues, que é baixo, uhum. E o Miguel Ángel Rodrigues, que é a bateria. E pronto, sobre esta banda não tenho assim mais nada. Senti muita dificuldade em encontrar estas poucas informações. Não consegui encontrar o nome do CD de onde está esta música. Se calhar nem sequer CD tem. Não faço ideia, mas tive muitas dificuldades só para encontrar estas pequeninas informações. Sabes que eu explico, o mundo country está a passar por mudanças muito, muito interessantes. Ao mesmo tempo, há tantos nomes agora que é difícil coletar toda essa informação e disponibilizá-la na internet. Já para não falar que no mundo da música country há um certo conservadorismo daquilo que é. Até como a música portuguesa, sei lá, não é tanto, também é verdade, não é tanto. Nós aqui em Portugal somos mais conservadores. Mas eles lá têm essa coisa do conservadorismo, ou seja, nem sempre é fácil encontrar informações sobre as bandas ou os artistas. Nem sempre é fácil. E vamos então para a nossa última musiquinha. Vamos acabar no feminino, com a Liane Umack, com Bucaru. Uhum. O que é que eu posso dizer desta cantora? Ela é de terra e idade. Ela se interessou em música country. Uhum. O seu pai era um disc jockey, tem tudo a ver. Também tem a ver com música. Sim, mas não tem a ver com o género musical. Sim. Levava a filha para trabalhar com ele, para o ajudar a escolher os discos para ele tocar. Ou seja, tem tudo a ver. Ela tornou-se membro da banda da universidade, college da secundária, Country Caravan, e esta música pertence ao álbum Liane, que eu penso que seja Não. Ok. Esquece. Esta música pertence ao álbum Lian Ubach, o Mac de 97, gravado enquanto o casamento dela falhava. Oh, que giro. Em pleno divórcio a gravar um álbum. Realmente, isto não se faz. E pronto. E não tenho mais nada também a dizer sobre esta cantora. Eu estava aqui a ver se consigo ter aqui algumas expressas que não estou a ser bem sucedido. Vamos ver se eu consigo. De quais? Não. Outra coisa. Ah, ok. Mas parece que não vou ter sorte. Enquanto isto, enquanto ele procura ali na sua biblioteca, glossário, qualquer coisa assim, volto a tornar a dizer aos nossos ouvintes o nosso minuto publicitário. Ouçam os nossos programas, a nossa rádio, pesquisem no nosso site, tem lá muitas coisas, muitas informações, muitas notícias. A nossa agenda de artistas está bem recheadinha, com vários concertos. Procurem, investiguem. Vão também à nossa página no Facebook, convidem os vossos amigos para irem também lá. E já agora, se tiverem o bichinho ou gostarem de música, bem, geralmente as pessoas gostam de música, mas se tiverem um bichinho de aventura, de gostarem de abraçar algo desconhecido, um mundo desconhecido, não é assim tão desconhecido quanto isso, nós procuramos novos locutores, sangue novo, para batizarmos aqui. Coitadinhos, descansem, não é morto. Atenção que agora não se vale emprar, sério, que não vamos beijar ninguém, é? Exato. Não é morto artista, calma, nós não fazemos mal a ninguém. Podemos, quanto muito, pedir-vos assim informações de músicas, e às vezes essas músicas são difíceis de encontrar, mas mais que isso, não. Portanto, se tiverem assim o bichinho de curiosidade e quiserem abraçar essa grande aventura, nós precisamos de locutores novos, sangue novo dinamismo, criatividade, responsabilidade também é preciso. Claro. Porque serem locutores e não serem responsáveis por aquilo que estou a fazer não vale a pena. Para tentarem fazer um bom programa. Claro, com o vosso cunho, sem estar a imitar ninguém. Portanto, é isso. E mandem-nos um mail já agora. patrese.arroba@radiointernaweb.info, salvo erro. O salvo erro não existe. Não, mas é 13.arroba@radiointernaweb.info. Eu estava aqui a ver se encontrava algo, mas não consigo encontrar. Queria mostrar algo, mas não consegui encontrar. Não sei como é que isto me desapareceu. Ah! Já sei como é que isto me desapareceu aqui. Já sei onde é que está. Exatamente. Não. Não é este. E pronto, eu não tenho mais nada a dizer. Só um bom domingo, bom início de semana, divirtam-se, e para a semana eu volto, ao menos penso eu. O Carlos também volta, acha eu. Só não temos a certeza se a Orquestra Sinfónica Canina volta, mas isso é uma questão de lhes perguntar. Pode ser que eles tenham vontade. Pode ser. Eu estava aqui a ver uma das coisas. Mas uma das coisas ainda não fui bem sucedido. À conta do. Lá do senhor que era DJ, mas agora fugiu-me. Quem é que era DJ? Fugiu-me agora o nome do pai que era DJ. Do pai, não faço ideia quem seja o pai. Eu sei quem é a filha, que é a Liane Ubach. Isso. Pois, está bem, mas o que interessa mesmo é a filha. Estava aqui a ver se conseguia, mas não encontrei aquilo que eu queria. Ou encontrei? Não. Porque há aqui uma gravação. Porque sabes que eu explico aqui aos ouvintes muito sucintamente. Há aqui pequenos trechos animados. Agora que se falou em O Pai Ser Disco que joga, que fez lembrar de duas coisas. Uma das quais já encontrei, o que não é mau. Portanto, algo vamos aqui ouvir na edição de hoje. Só que a outra parte ainda não encontrei. Pronto. Está mais fugida. O que é uma pena, porque a outra parte também era muito gira. Mas pronto. É vida. Então vamos à música, é? Exatamente. Com os Forajidos Country Band, com Quiero Decirte, e Lian Umak com Bucaru. Então, antes de passar aqui à musiquinha, quero só passar aqui algo que eu gostava muito de passar outra coisa, mas vai ser só esta. E que é, à conta do DJ, que é nem mais nem menos do que a seguinte. Hey, Mr. DJ, where are you? I'm coming! Ai, ai. Para quem não percebeu, alguém pergunta: hey, DJ, onde estás? E ele está na casa do banho. Já vou! Está muito bom. Por acaso está muito bom. E havia uma tão gira que era. Como é que era? You? A disc jockey? Ou seja, DJ? E tinha para aí uns 5 arreios todos na cara do homenzinho. Sei que era fixe. Mas pronto. Não encontras? Não. Desapareceu daqui. Que é uma pena, porque isto... Aqui esse sonzinho gira. Mas paciência. Ninguém morre por causa disso. Não. É vida. Ou ainda assim, andei aqui à procura. Já encontraste? Mas não. Não. Ah, encontrei agora. Ah, estou a ver. Tanto encontrei, tanto quis que... Exatamente. É porque o riso está muito fixe, repara. You a bitch again? Espero que nunca tenham dito isto lá ao pai de Lian Ulnak, ou como é que ele se chama. Pois, eu também espero que não. É que este riso, estou-se mesmo a partir a rir, tal, também. Está muito bom. Pronto, é assim, ouvintes, que chegamos ao final de mais uma edição da nossa 3 em Ponto. Para todos, a continuação de uma ótima tarde. Já de seguida chega a última edição da Mesa de Bar com Samuca na Rádio Antena Web, no canal 1 da Rádio Antena Web. Já viste, tem tudo a ver. Hoje foi música country e a seguir vamos ter uma missão de música onde? Mesa de mar, é isso? É mesa de mar, quer dizer mesa de mar. Mesa de bar. É tudo a ver, um bar, música country, dá tudo, não é a mesma? Pronto, é. Desde que não seja a mesa de bar no mar, tudo bem. Exato. É um programa de música brega, hein? Ui. É aquele programa da choradeira, hein? Não tá com a fita do meu carro. Acho que é dos princípios mais brega que eu já ouvi até hoje. É lá aquela música é toda muito chorona. Não tá com a fita do meu carro. Está tão giro. É isso. Eu estou muito estranho. Pois muito bem, vamos então à música, não é? Exato. Então, ouvintes, uma boa tarde para todos e até à próxima semana. Até à próxima semana. Vai, tchau, vai. Tchau. Bye, bye. no estás, pues te amo tanto que no quiero dejar de soñar. Yes, ma'am.